contagem regressiva, pode acreditar. Tira o pino da granada que o sistema vai chorar. Pode começar jogando na cadela, na madame rica que tem medo da favela. Passa por ali de carro importado, quando vê o favelado fica hipnotizado, injuriado com o sistema, somente ativista. Sequestra o playboy e impõe sua justiça. Cheguei à conclusão que o Fernando Henrique faz parte da família de Adolf Hitler. Esse é o país da democracia, quem fala a verdade manifesta a justiça. A injustiça aqui já é normal, rico hobby é julgado e absolvido no final. Temos o exemplo do senhor Nicolau, furtou milhões, ficou em cela especial. O sistema fecha as portas, te deixa em desespero, e uma delas você sabe é o seu emprego. Viver é um sonho, a fome é um pesadelo. Vamos acordar, porque não tem dinheiro. Ver a puta na TV sorrindo contente não vai matar a fome, é da minha gente. Essa é pra você, Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV. Televisão só abrange, mexe isso, aquilo. Será que a verdadeira educação pros nossos filhos? Todos pobres favelados, não tem o que temer. E nessa guerra não temos nada a perder. E o sistema vai chorar, pode acreditar. Nossa ideia vai expandir como um vírus no ar. E o sistema vai chorar, pode acreditar. E o sistema vai chorar, pode acreditar. Nossa ideia vai expandir como um vírus no ar. O sistema vai chorar, pode acreditar. Ultrapassando as fronteiras do século 21, na quebrada bom sucesso sou mais um rapaz comum. O vírus do meu rap é um grande terrorismo, como fez o Osama nos Estados Unidos. Ataque ao império, essa foi a notícia. Um tapa na cara do país capitalista. A mídia alienou um apá de irmão que não tem sabedoria, só pensa em malhação. Não tem reflexão sobre as injustiças. Novela das oito, tipo pornografia. E falam que o Brasil é belo, verde e amarelo, e se esquecem do cadáver lá no necrotério. Essas são as leis do país democrata. A polícia que te extorque e te mata por nada. Liberdade de expressão é uma piada. O favelado não tem direito a nada. Vamos colocar um grande terror em forma de protesto contra o opressor. Mostraremos a novela real do sofrimento. Aqui pro favelado que não falta é talento. Temos que lutar e nunca desistir, como fez Che Guevara, La Marca e Zumbi. Nomes que fazem parte da nossa história e que serão imortais na nossa memória. Não é o seu voto que vai mudar o Brasil, só a sua atitude quando estiver a mil. A palavra perfeita é a revolução, pra mudarmos então a vida dos irmãos. O sistema vai chorar, pode acreditar. Nossa ideia vai expandir como um vírus no ar. E o sistema vai chorar, pode acreditar. E o sistema vai chorar, pode acreditar. Nossa ideia vai expandir como um vírus no ar. E o sistema vai chorar, pode acreditar.